Vai segurando, nós tá retornando. Vai segurando. O R7, gosta que ela chupa. E o VG, gosta que ela chupa. Nós joga dinheiro pro ar e faz chuva, chuva, chuva, chuva de puta. Chuva, chuva. Movimento bom, piriguete, seu movimento é muito bom. Vai babando minha piroca com batom. Piriguete, teu movi, teu movi, teu movimento é muito bom. Teu movimento é muito bom. Teu movimento é muito bom. Teu movimento. Ela é daquelas que transa bem. Fuma e bebe tem de 100. Na cama chama de neném. Senta como ninguém. Ela é daquelas que transa bem. Fuma e bebe tem de 100. Na cama chama de neném. Senta como ninguém. A casa toda bagunçada, putaria foi demais. Acordei com a novinha sarrando no pau do pai. A casa toda bagunçada, putaria foi demais. Acordei com a novinha sarrando no pau do pai. Chapadona, chapadona, a novinha deu pra R7, entrou em coma. A novinha deu pra R7, entrou em coma, coma, coma, coma. Movimento bom, piriguete, seu movimento é muito bom. Vai babando minha piroca com batom. Piriguete, teu movi, teu movi, teu movimento é muito bom. Teu movimento é muito bom. Teu movimento é muito bom. Teu movimento é. Ela é daquelas que transa bem. Fuma e bebe tem de 100. Na cama chama de neném. Senta como ninguém. Ela é daquelas que transa bem. Fuma e bebe tem de 100. Na cama chama de neném. Senta como ninguém. Vai segurando, nós tá retornando. Vai segurando. Oh my God.